já se esquentou. A esperança germinou. Ah, tem muita flor pra todo lado. Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor. Me mandou beijar teu beijo mais molhado. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar pra teu lado. E se voltar, te dou café, menina, com café. Pra deixar teu dia mais gostoso. Se quiser, de repente te procurar. Faz aquele jeito carinhoso. Deixa pintar o cabeceiro. Só brincar de se esconder. A de chuva eu fico mais fogosa. E vá ficando pro jantar com vaga. Só pode esperar que a noite será maravilhosa. Eu fui a pé a Salvador. A esperança germinou. Ah, tem muita flor pra todo lado. Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor. Me mandou beijar teu beijo mais molhado. Seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. E se voltar, te dou café preliminar com cafuné. Deixa teu dia mais gostoso. Pode almoçar o que quiser. De repente te dou colher. Faz aquele jeito carinhoso. Deixa pintar o entardecer. Só brincar e se esconder. Tarde chuva eu fico mais fogosa. E vá ficando pro jantar pura. Só pode esperar que a noite será maravilhosa. Almoçar o que quiser e repetir te dou colher.